5384, good morning, maintain holding point 1-1-0. Yankee Romeo Tango, prossiga. Já superado pela aeronave em aproximação para 1-0, só autorizado o retorno para sobrevoar o setor. Gente, autorizado o retorno, mantendo a escuta da torre Yankee Romeo Tango. A sua escuta retornando, Tango. 1-0, quando possível, para o destino. 1-2-1-0, copiado, informe para o ideal para o destino. 2-2-1. Autorizado, direto do destino, está presente, Papa Tango, antes para o Papa Golf. Batendo 0-3-0. Preciso mantenha 6 mil pés, ajustado no 020. Bom. Voo 60, bom dia, aciona identificação, mantenha 370 previsto chegar na mar e reporta descida. 304, solo de 8, libere direita, chama o solo em 121 decimal 1. 211, tá, 304. Cinco, 4-1-4, autorizado descida até o 120. Serviço radar encerrado, ao livrar 170, chama controle Ilhéus 201. Azul 4489, bom dia, autorizado em chegada bom, se desce e mantenha o nível 050. 050, na bom, obrigado, seria contato com o controle para encher de uma vez. Azul 4489, controle uma copia, por gentileza, repita. De contato com o chefe, tá? Você procura de bala, tá ligado? Sim, por gentileza, senhor, a identificação. Azul 5096, desça para 4 mil pés, ajustado no 020. Azul 5096, desça para 4 mil pés, ajustado no 020. 4 mil ou no 020, no 5096. Fica 229, call tower now on the frequency 118.95. 118.95, American 239, good. 119.8. Next departure, 118.8, have a nice day. Salvador departure, good morning, 55381. Flip 7384, please code, code 5531. Em 3 milhas. 3 milhas, norte, Tango. To 5531. Ok, double 531, Flip 5381. By your left, maintain sector north of the airdrome, helicopter 500 feet, he doesn't interfere on your approach, KNH-1020. Autorizado milha, Salvador, graça. Controle, Salvador, 3859. 3859, bom dia. Autorizado em chegada bom, se desce e mantém o nível 070, reduzindo a velocidade para 230 nós. Sempre desconhece tráfego que interfira na sua descida. Reporta 30 milhas de conquista, contato bilateral com a rádio.

Negativo, seguindo para sobrevoo região da rotatória. Sim, ele vai sobrevoar a rotatória. Afirma. Voo no 372, a Lima tem capseiro no zero. A Lima tem no zero, no 372. Papatango Yankee, Romeu Tango, segue na proa da rotatória, chama o controle em 119.8, bom dia. Proa da rotatória, 119.8, controle grato, bom dia. Papatango Yankee, Romeu Tango? Papatango Yankee, Romeu Tango, 500 pés, escuta o controle. 500 pés, não se escuta a rotatória. By your right, and contact ground 121.1. Ground 121.1, American 239. Get it. M302, reduza velocidade para 2309. 2309, 6309. Do 4489, 3-0 descida para 2, meu país, ajuste permanente. 2-0 permanece, ajuste. Dizendo, decolar a pista na 0, ventuna 30 graus na 0, nós. Tem decolagem da 1 na 0, voo no 372. Bom, na 095, bom dia. A Lima tem que ser no zero. A Lima tem no zero, 095. Azul 5096, completa final com a torre Salvador em 1, 1, 8, decimal 95. Bona 372. Olhei aqui o meu tango. Siga. Solicita retornar para a frequência da torre para coordenar sobrevoo na Cia Aeroporto no eixo da 17. Gente, chama agora a torre em 1895. 1895, graças. Controle Salvador, bom dia, voo na 372. Gol 1372, bom dia, contato radar, saída Pouca, nível 370. 370 na Pouca, voo na 372. Azul 4489, autorizado LF, reporta no curso do localizador. Por gentileza, reduz a velocidade para 200 nós. Informa tráfego na posição de 11 horas, 8 milhas, com 200 nós ground. Já está, senhor. Está com 200 nós, já está vendo o tráfego antes de redução. 2 mil pés, informa aí, estabilizado. Autorizado decolar, pista na 0, vento 160 graus e 1-1 na nós. Gerenciando a pista na 0, voo na 0 na. Outra 429, por gentileza, reduz a velocidade para 1-0 nós. Devido até a 10, encontra-se fora no momento. Estamos operando apenas com a NP23, separação mínima de 10 milhas. 1-0 milhas. Zero, não interfere com a sua aproximação? Ajuste 1020, aguarde a pista livre. Azul 5096. Suficiente, tráfego aguardando. 5096. Para 3 mil pés, ajustado no 020. 3 mil no 020, 5297. A vertical da IMA. Quente, Yankee, Hamilton. Papapá, mãe, que é com Delta para retorno, reporta para descida. Decolada 229, chame o controle em 119 decima 8, meu voo. 19 e 8, bom trabalho. Em 1895. 195. Salvador. Bom dia, na 095 da Gol, decolou o perfil da El, Lida, ótima. Gol na 095, bom dia, contato radar, saída da El, nível 400, autorizado por hoje, Lida da presente. Lida na prova, obrigado, na 095. Romeu Zulu, hotel Romeu, Recife. Pista 2384, call Recife now on the frequency 126.85, if enable 12545. 12685, enable 12545, repeat 5384. 125.45, alterna 26.85. Xanema 312 para sequenciamento, curva esquerda na prova 025, limite ao lock. 025, esquerda, limite ao lock, 6312. 5217, autorizada descida para 2000 pés, LS X-Ray, reporta no localizador. Descida para 2000 e LS X-Ray, reporta no localizador, 5217. Salvador, Guna 372, solicita para o de Aracaju. No 372, aguarde coordenação. Agora. Botão 3859, autorizada descida para 3 mil pés, sem restrições, ajuste no 020. Ok, 3000, 10, 10. 1020. Ah, pode ser uma 1000, obrigado. Janeme 312, por gentileza indicada. 320, reduzindo 6302. Gente, grato, autorizada descida para 4 mil pés, ajuste no 020. 4.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, Recife, confirma 0095. Aguarde coordenação com centro Recife, gol 1095. Ah, ok, seja sequestrado, muito obrigado, senhor. 021 80 graus 949, azul 4489. Dirigimos para 4489, Vicente, obrigado, Vicente, superável. Papatanguá, Escapapa Golf, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alternando 1260. 228.260, obrigado. Bono 372, chama agora o centro em 126.85, alternando 12545. 2285, 1372, obrigado. Gente, ele vai ser na reporte táxi, é com a Alfonso. Hora 10. São 3859, autorizado por Edidona da presente. Ok, 3859, por Edidona, obrigado. 35217, completa com a torre em 11895. 2895, graças senhor pela detonação. Em Salvador, Trip 5217, muito bom dia. Trip 5217, bom dia, continue a aproximação. Reporte marcador externo, transpouso baixado travado, ajuste no 020. Seja reportar externo baixado travado no 020-5217. Para a chegada mar e vou indo pro. Correção. Prezada descida para 1500 pés, pro da rotatória. Gente, autorizado. Então, uma ajuste no 020, reporte para descida. Gente, uma 020, ajuste a comparar para descida do Lotel Romeu. Uno 2D, decimal 55, alterando 12425. Uma solo 21, Uno, se livrando a Fox, azul 44. Autorizada descida para 2000 pés, livre LS X-Ray, pistola 0, reporta no localizador. Ok, descensão para 2000, autorizado localizador, obrigado. Descensando a lote 6312, ciente, da presente curva direita na proa 065, 065, 6312. 065, 6312. Reportar abaixo da travada 5217. Para 1809, com um tráfego de 12 horas, 10 milhas, cruzando 2500 pés para 2000 pés, um Alfa 320. 1200, 95, chama agora o centro na frequência 1251, alternando no 3395. 251, 3295, bom trabalho. Obrigada, bom voo. O 5217 da trip na final da 1-1 baixar travado, 1-0 baixar travado. Trip 5217, gente, livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus e na 0 noite. Livre pouso 1-0, 5217, confirma o vento? 190 graus, 1-0 noite. Grato. Muito obrigado, 095. Prossiga. Pode. Para a torre. Chaname 312 para separação de tráfego. Curva esquerda na proa 050. Para o 0, confirme para o 6302. Afirmo. Esquerda, proa 050, Xanema 312. Controle, seguinte, Xanema 312, vou fazer um 360 a interceptar para dar separação, tá? Sim, choquei. Hoje que estamos usando o radar LP23, portanto a separação mínima é de 1 a 0 milhas. Iniciado. C564, autorizado pro direto, Romeu Fox 028. 259, chama agora a torre em 11895. 7895, muito obrigado, bom dia, você vê, direto. Torre de Salvador, mas bom dia, tá 3859, é uma milha de sembra, baixada e travada. Então, 3859, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 020. Ok, 1020, número 2 aguardando, obrigado. Aqui o meu tango, mantenha 3 milhas da final da 10 devido ao tráfego reingressando na final da mesma. Visual com tráfego, vai manter 3 milhas do tango. Então, 3859, informa o tráfego, um helicóptero, 500 pés, sobrevoando o setor norte, a 3 milhas da 10, não interfere com essa aproximação. Silêncio, 3859, obrigado. Bom dia, Oxanéia 225, espera da 10. Oxanéia 6225, bom dia, mantém o ponto de espera. Trip 5217, Solas 38, libera a direita, chame o Sol 121, décima 1. Libera a direita, 121, 5217. Como é que o Delta chama agora a torre em 11895, bom pouso. Já tá. Tomar aqui com o Delta, apito azul. Em que é com o Delta, mantém a linha do litoral, repassa o farol de Itapuã. Vai reportar o farol de Itapuã, Delta. Tem cuidado visual com o Airbus até o final 10? Visual. Gente, tem condições de cruzamento da final da 10 retaguarda do mesmo? Afirmativo, tá iniciando, vai aqui com o Delta. Então, 3859, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 102. Ok, Delta com 10, livre pouso para o 3859, obrigado. Mike Delta, agilizando, autorizado da presente cruzamento da final da 10, reporte visual com o helicóptero 500 pés na vertical da RMA. Aí, esquerda, Gil Sandro vai reportar com o visual, vai aqui com o Delta. Completo sinal com a torre em 1-1-8, décimo 9-5, grato pelo cumprimento. Perfeito, horário. Aqui o meu tango, prossiga. Agradecendo pela colaboração, agora passando seu setor, seguindo para pouso no Sierra Índia, Eco Índia. Gente, o Yankee Romeu Tango, reporte final, Sierra Índia, Eco Índia. Importará Sierra Índia, Eco Índia, tango. E agradecemos vocês aí também no ar, ok? Obrigado. Grato. Torre Oxa, 6-6-3-2, uma milha para a dona. Oxalém 3-1-2, bom dia, continue a aproximação. Informa o helicóptero no momento cruzando a final da 10, a uma milha do externo, não interfere com essa aproximação. Sete, você traça o check-out, aguardando a pista livre, 6-3-1-2. Sala 3859, Solas 4-1, libera a direita, chama o Sol 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1, 3-8-5-9. Oxalém 6-2-5, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 1-0, cabeceira no 0. Usou o Romeu 100, autorizada a descida para 1.500 pés, na proa do Tremês de Paripe, forma justa no 020. Certo, autorizado 1.500 pés na proa de Paripe, ajuste no 020, Romeu. Vento 200 graus, 08, nós. Sente livre de decolagem no 0, 63. Oi, 6302, voltando. 6312, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 020. Sete, confirma, a pista dá uma olhada. Chivo. Sete, aqui é com Delta, agilizando, autorizado pouso, pista 17, vento 210 graus, 07 nós. Autorizado pouso, 17, aqui é com Delta. Eco Alfa Rosca, mantenha papá. Bom 3, bom 934 Recife, bom dia, sua identificação, mantenha o nível 390. Yankee, o meu tango presente, chame o controle 119 decimal 8, bom dia. 119 8 graus, bom dia. Também aqui o meu tango. Aqui o meu tango, precisa. Já avisou com pouso no Serra Índia, Eco Índia. Meu prezado, segue para pouso. Sim, frequência livre para coordenação. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Ané 6225, declara as 43, chame o controle 119 decimal 8, bom voo. 098, graças, bom dia. Controle Salvador Cordial, bom dia. O Xané 6225, decolado. O Xané 6312, autorizado pouso, pistão na 0, vento 210 graus, 07 nós. Leve pouso na pista na 0, 6312. Cidade, iniciar a curva à direita, apresentar a formação, setor de saída. Prezado Árvore, presente, 6225. Sente direita para a 6225. Eco Delta, Solas 44, libere na Oscar, estação na frequência livre. Papa Romeu Eco, Alfa Oscar, autorizado ingresso, reporte aliado e planta cabeceira no 7. Sabadão, muito bom dia, o TAN 3179, ponto de espera da 90, pronto, desloca o tráfego na concessão. TAN 3179, bom dia, após o mesmo ali, mantém a cabeceira no 0. Autorizada ali, mantém o 90 após passar de acesso, TAN 3179. Né, 6312, solo 45, libera a direita, chame o solo 121 decimal 1. Manivra 121 decimal 1. Autorizado decolar pistão na 0, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado decolar de 190, 3179. Papo Romeu Eco, Alfa, acho que confirma em razão de subida? Gente, mantém a posição, o Eco Alfa, acho. Meu Eco Alfa Oscar, autorizado a decolagem, pista 17, vento 200 graus, 90 nós. Pela 79, decolada 47, chama o controle 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Vale, bom dia, essa é 3179. Para o meu Eco Alfa Oscar, decolada às 48, chama o controle 119 decimal 8, bom voo. 198, grato, Eco Alfa Oscar. Leda presente. Leda da presente, 3179. Controle, muito bom dia, Papá Romeo, Eco Alfa Oscar, decolou 197 da sua escuta. Papá Romeo, Eco Alfa Oscar, contato radar, saída Arbor, nível 280. Arbor 280, Oscar. Fob Delta Tango Lima Centro. Papo Fob Delta Tango Lima Centro. Chinema 225, chama agora Recife, em 1288, alternando 1260. 1288, pegado 1260, 6285, bom dia. Bom dia, Goiás. Oscar Papagol, Recife na escuta. CB 225, Recife, SO de identificação, só botei nível 320. Pagou, chamou o centro? Afirmativo, agora copiar o teclado. CDR 304, chame Recife, 125, decimal 45, altero 2B, decimal 85. Modificado o 1151, a descida para a linha 080 está a critério, e para a frequência de paralisação, Oscar Papa Golf. 4040, chame Brasília, 26-55, alterna 12425. No 10-0, chama o controle de Salvador, 1-9-8. Uno 160, bom dia, chega da mar e desça e mantenha o nível 050. Mar 050. Chama Recife, 1251. 3179, obrigado, bom dia. Controle, Zulu até o Romeu, passando Paris e atingindo 1.500 pés. Zulu até Romeu, ciente, mantenha na 1.500 pés na proa da rotatória, reporta quando visual com o campo. Ciente, 1.500 na proa da rotatória, reporta na visual com o campo. 40, podemos usar bridge? Afirmativo, autorizado o bridge, para 3179. Obrigado, bridge, na proa 3403179. De forma ideal, tá sendo Lima, Recife. Sim, né? Zulu até Romeu, já visual com a pista 197. Gente, chama a torre agora em 1-1-8-9-5, mas engraçado o circuito. Gente, 1-1-8-9-5, chamará a torre. Obrigado, bom dia, Romeu. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Zulu, até o Romeu, visual com 97. Papa Romeu, Zulu, até o Romeu, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 17, o ajuste na 020. Gente, continue a guarda, a autorização para pouso, 020, Romeu. Oscar, chama agora Recife, 1288, alternando 1260. 1288, 260, é Papa Romeu. No 771 do Recife, essa medicação só mantém o nível 360. Descida para 2000 pés, o ajuste 1020, livre LF. Aí, reportando localizador. Sete, está descendo para 2000, reportando no localizador. Autoriza direto, Duna. Autorizado. Vano direto, Duna, reportarei estabilizado, vou no momento. Hotel Romeu, tu contato Zezal, livre pouso na 17, vento 200 graus com 7 nós. 7, autorizado pouso no 7, Zulu Hotel Romeu. Qual o primeiro pátio que tu pretende seguir? Pretende prosseguir pátio 5. 7. Sete um no Recife. Chegou no 771, não foi identificação. Submantém de voo 360, posição Britima, Brasília, 12425. Retorno 57, ali mantém pressão na zero. Ali mantém o 157. Fala 01, livre direito, estaciona na frequência livre. 7, a direita, frequência livre, obrigado, pode ir. O 7, retorno, tem nível de decolagem da 10, vento 160 graus, com 7 nós. Nível de decolagem, 157. Sem regra de voo visual, o ajuste é o tipo entre Salvador no 020. Não tenho contato para dar com sua aeronave. Falando quando a 20 milhas de Salvador, não tenho tráfego para informá-lo. Subindo frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5 para a coordenação. Quando a 20 milhas, mantenha sem regra de voo visual. Livre decolagem da 10, vento 190 graus com 10 nós. Papá Romeu Bravo Tango Papá, sem identificação. Papá, contato radar, 71 milhas, sudoeste, BR, Salvador, mantém o nível 110, vamos no ponto de alta de chegada a Mali. Agora ao 04, prossegue para a área, estamos em controle em 119.8. O senhor está mandando na frequência de Recife, na área de Recife, voo no 934. Gente, frequência alternada do setor 13325 até Slib. Em Slib, 12545. Zero completo da Alcham Torre 118.95. 8.95. Torre Salvador, retorno no 57. Só confirmando a frequência da Torre, 118.9. Afirmativo. Muito obrigado, Mandinha. Netuno 157, sub mantenha o 05. Corrijo, 1000 pés. No corredor axé na escuta de controle. Ok, 1000 pés no axé na sua escuta. É, pode parar. Confirmation 6250. Roger, Ocean 6250 is call credent, modified level 350, expect the Mari arrival. Ah, livre pouso na 10, vento na 70 graus com 8 nós. Está livre pouso na 10, bom nome. Cruz Salvador, uma... Bom dia, Oceania 3 de Nunes, sempre estudiante, passa nível 2, sempre agora. Oceania 3 de Nunes, na sua identificação, chegada a bom, isso mantém 4 mil pés, ajuste o altímetro no 020. Altímetro no 020, podemos voar bom, senhor? Pisado. Obrigado. Confirma a aeronave. O sinal 6225, nível de voo 340 indisponível até a posição Malba. Devido a tráfego já mantendo esse nível, com esse mesmo estimado nessa posição. Sente, sinal 6225. Chame agora Recife na frequência 1267, alterna 12455. 771 no Xame, Centro Brasília, frequência no 2425, alterna 12655. A livre ascensão para o 055, conforme solicitado em plano para o retorno 957. Alterna 12685. 2545 2685. Alô, 08, livre à direita, 12, 1, decimal, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Salvador, bom dia, gol no 1, 6, 0, livrou na pessoa. Passou o farol da barra, acendendo o 055, Netuno 57. Subiu, mantém o 055, Netuno 157. 055, 157. Papa Bravo, Bravo Sierra, sendo identificação, mantenha nível de voo 490, aguardando a chegada da Mari. A livre os desvios, informe o término, Bravo, dando o papá. Voo no 470, sendo identificação, mantenha nível de voo 390. Firmo, gol no 470, posição SLIB 12545. 04, bom dia, ponte espera 10. 12545. Exato. Ainda com a pista 073304. 157, suba restrito 3500 pés. Identificação, mantenha nível de voo 370. Afirmativo. Mantenha sem ar de voo visual. A restrição é devido ao tráfego. Está efetuando desde um PA34 descendo 050. Assim, a gente mantém as pessoas visuais. Livre decolagem da 10, vento 970 graus com 99. Autorizado decolagem de São Lázaro, tá? 3304. 5. É, a radial de interceptação, tá, a gente tá mantendo a 269 até interceptar a 178. Firmo. Passou através de maré, está interditando o estado. De maré está estável agora. Sede, Bravo Tango Papá, onde TAP irá ser vetorado, seu número 2 na aproximação, o número 1 não é 2320. Aguarde vetores. É, número 2, aguardando vetores, só. Trip 4-4, ação de identificação. Aí, né? Controle Salvador, TAP 3304, bom dia, cruzamento 1700. TAP 3304, contato radar na decolagem, sub mantém 360. Só mantém 360, TAP 3304. Tango Papá mantém ao 05, desse mantém 050, tráfego informe. Posição de 11 horas, 7 milhas, rumo sul, mantendo 3.500 pés, um Papá 95. É, descendo, já mantém o 050, cruzando agora, 050. Chané 6311, desse mantém a 2.000 pés, ajuste a última, entrou no 020. 0020, o trip 5494, contato radar 27 milhas para a posição Mare, voe Mare, para que você está chegando na Mare, informe no ponto dela descida. Aproxima Mare, reporta descida, 3304, alguma possibilidade de voo eleva? O Papá, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite voo nesta proa por 10 milhas. 360, limite 10 milhas.